que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Não chore, meu.